Agradecer a vossa presença e porque esta é a vossa Casa da Cultura e nossa e de todos. Enfim, estamos aqui em mais uma sessão daquelas coisas. Eu costumo dizer que o Capitão Valdemar já é um repetente. Mas é um repetente no bom sentido, não é daqueles repetentes que nos tempos antigos ainda que a malta chumbava e reprovava, enfim, era um mau aluno. Aqui é precisamente o contrário, é um repetente no bom sentido, porque de facto já nos habituou a estas sessões e, portanto, são sempre sessões agradáveis e que todos nós sentimos uma certa, um sentimento de saudade, nostalgia, por enfim, pela vivência que alguns de nós que aqui estão tiveram no passado, ou em terra ou no mar, se calhar mais em terra do que no mar, mas enfim, é a vida. E, portanto, logicamente que é um sentimento de alegria, enfim, que o Capitão escreveu mais este livro, Nómadas do Oceano, e que, enfim, retrata a sua vivência de muitos e muitos episódios ao longo do mar. Eu não andei no mar, efetivamente. Podia ter andado, mas não andei. Vivi muito em casa, em terra, no seio da minha família. E se calhar por isso mesmo é que não acabei por não ir para o mar. Mas, enfim, porque a vivência e as histórias e as condições e tudo mais levou-me a pensar que, enfim, se calhar não teria jeito para andar embarcado ou na pesca do bacalhau ou noutra coisa qualquer. Mas, enfim, a vida é isto mesmo e que estamos aqui todos. O importante é estarmos com saúde e, logicamente, que eu, como presidente de câmara, é sempre um sentimento, como disse há pouco, de alegria ver novamente o Capitão Valdemar a escrever mais este livro. E, portanto, meus caros amigos, hoje, num dia de verão, enfim, não tanto de verão no conceito de temperatura, mas no verão, na estação, que, enfim, ocuparam um pouco do vosso tempo, estar aqui, vir aqui ao nosso museu, quase casa cheia, para ouvir a apresentação aqui do nosso capitão, das recordações da pesca do bacalhau, porque obviamente, quer queiramos, quer não, a pesca do bacalhau está sempre relacionada um pouco connosco, com a nossa história. Enfim, a história não se apaga como uma borracha, e portanto a história tem que estar sempre viva. E acho que é com a história que nós, com a experiência do passado, que nós, enfim, formatamos a nossa vida de hoje e, no fundo, acabamos por darmos mais valor àquilo que a vida nos oferece. E, logicamente, que quem viveu estas recordações que o Capitão nos apresenta aqui, seguramente tem um sentimento de vida bem diferente do que aqueles que, porventura, não os viveram. Muitas vezes imaginamos, existe no nosso imaginário, mas não tenho dúvidas que quem as sente ou quem as sentiu, naturalmente que é bem mais difícil. Uns eventualmente a recordar, outros nem por isso, mas que o importante é que todos nós estamos aqui, somos amigos do Capitão, porque se não fôssemos amigos seguramente não estaríamos aqui. Reconhecemos-lhe todos um trabalho profundo, um trabalho nesta matéria que claramente é a cultura ilhavense que está aqui e que todos nós a valorizamos. Hoje estou eu aqui, naturalmente está o nosso vereador da cultura, o Eugênio Paulo Costa, e isto só por si é um sinal que a Câmara Municipal valoriza muito aqui os nossos homens do mar, neste caso, outros, e porque também, felizmente, em Ilhavo há muitos e bons escritores, muitos e bons homens da cultura, homens com H naturalmente, com H grande, e que é evidente que nós damos muito valor e damos uma importância muito grande a toda esta gente. E, portanto, não me querendo alongar mais, porque naturalmente vieram aqui ouvir muito mais, eventualmente, o Capitão ou o próprio Dr. Artur, mas aquilo que é importante é que esta nossa vinda aqui é um sinal claro, meu caro Capitão, da amizade de todos nós, de um sentimento muito grande, de o Capitão que, não sendo ele da minha família, mas tem uma relação, ou teve uma relação muito grande com a minha família, na sua meninice, na sua juventude, nas suas dificuldades de vida, enfim, tudo o mais importante é que há os bons amigos e isso é o que nos faz estar aqui. Portanto, meus caros amigos, um bem-ajam a todos e que tenham aqui uma boa ação, seguramente vão tê-la, de apresentação de mais este livro dos Nómadas do Oceano, do nosso amigo e querido Capitão Valdemar Aveiro. E, portanto, Naturalmente, obrigado por vocês terem vindo e até à próxima. Muito obrigado. Boa noite. Começo por cumprimentar os meus distintos e ilustres companheiros de mesa desta noite, o Sr. Engenheiro Fernando Cassoiro, Presidente da Câmara Municipal, portanto, de Ilhavo, a quem agradeço muito a sua presença e por aquilo que ela representa. Cumprimentar também o Sr. Vereador Paulo Costa, o Sr. Dr. Álvaro Garrido, nesta dupla condição, portanto, de autor do prefácio e também, portanto, de programador deste magnífico museu, portanto, que também tanto lhe deve. Dr. Arturo Aguiar, o nosso querido capitão e autor, portanto, Valdemar Aveiro, o Sr. Comandante do Porto de Aveiro, os senhores membros da Confraria do Bacalhau e todos os presentes. E agradeço naturalmente a vossa participação nesta sessão, como o Sr. Presidente já sublinhou, tão concorrida e tão preenchida, portanto, de apresentação de mais um livro do capitão Valdemar Aveiro. Ao Sr. Presidente da Câmara, portanto, quero agradecer, para além da sua presença, e permita-me que inclusivamente faça essa repetição e faça ênfase também na colaboração, portanto, que tem dado na divulgação dos livros mais recentes do capitão Valdemar Aveiro. Ele é indiscutivelmente uma figura marcante de Ilhavo, só que por vezes o reconhecimento na própria terra, portanto, nem sempre acontece, e quando tal se verifica é e deve ser motivo de referência, e quero testemunhar-lhe, portanto, esse meu agradecimento. Agradeço também ao professor Álvaro Garrido o facto de ter escrito mais este prefácio, que vem indiscutivelmente enriquecer, portanto, a obra, e também o receber-nos aqui, portanto, nesta que também é a sua casa. O professor Álvaro Garrido é indiscutivelmente alguém que a estes temas tem dedicado uma atenção, portanto, e um enorme, com um trabalho absolutamente notável. E tenho o gosto de o ter como coordenador de uma coleção na Âncora Editora, coleção, portanto, que tem já uma boa meia dúzia de títulos publicados e livros importantes. E foi, permito-me esta nota até de natureza pessoal, porque revela também muito do caráter do professor Álvaro Garrido. Acompanhando à distância o trabalho, portanto, que já não sei há quantos anos, mas uns bons 8 anos, talvez, ou 10, vinha sendo desenvolvido aqui no Museu Marítimo de Ilhavo, e não consigo precisar, nem isso é o mais importante, uma nota que me chamou particularmente a atenção. E procurei, e liguei para o museu, e procurei falar com o seu diretor. E quando esperava que encontrasse, assim como infelizmente se encontra em muitas instituições, um muro, não é? Passados 2 ou 3 minutos eu estava a falar com o professor Álvaro Garrido, não é? Essa nota, essa referência, eu não a posso esquecer, porque vem precisamente juntamente, portanto, com a referência académica e universitária, portanto, que é o professor Álvaro Garrido, e o seu trabalho em termos editoriais bem o demonstram, vem dar também, portanto, uma outra nota de proximidade, portanto, e de empenhamento no trabalho que vem desenvolvendo. Portanto, meu estimado amigo, os meus renovados agradecimentos por aquilo que tem feito para a edição e por aquilo que tem feito em termos da valorização também do nosso património, da nossa história, portanto, e sobretudo da história económica. Um agradecimento especial ao Dr. Arturo Aguiar, que é assim um repetente na apresentação dos livros. Este é o 5º livro que eu tenho o gosto de publicar do nosso capitão, e há pouco perguntava ao Dr. Arturo Aguiar quantos livros é que ele já apresentou, portanto, eu creio que é capaz de ter falhado um, porque dos outros tem, nas várias apresentações que têm sido feitas, tem estado sempre presente, e também muito lhe agradeço a sua presença e, sobretudo, a forma, portanto, como nos enriquece, portanto, as apresentações de um modo absolutamente notável. Os meus renovados agradecimentos, doutor. Por último, uma palavra para o nosso autor. Eu devo, e muito, a alguém que está aqui nesta sala, na segunda fila, o meu colega das lides editoriais e livreiras e querido amigo Antero Braga, o facto de me ter, portanto, posto em contacto com o capitão Valdemar Aveiro, que eu não conhecia. O Antero Braga é indiscutivelmente o responsável, não só por este trabalho, portanto, um corresponsável por este trabalho que hoje está já realizado com as 5 obras do capitão Valdemar Aveiro. Isso já seria motivo, portanto, para um agradecimento muito especial, mas não é o único. A única razão, portanto, é que, como muitas vezes acontece, ou como algumas vezes acontece nestas relações, portanto, que por vezes são muito conflituosas entre os autores, portanto, e os editores, também nascem relações de amizade fortes, firmes e eu quase que diria inquebrantáveis, como aquela que tenho o gosto de poder dizer que me liga hoje ao capitão Valdemar Aveiro. E de facto foi o meu amigo, portanto, que nos pôs em contacto. Ao longo destes também 7 ou 8 anos que levamos de trabalho conjunto, já com estes 5 livros publicados, os 2 primeiros foram reedições, os 80 Graus Norte, portanto, e as Histórias Desconhecidas dos Grandes Trabalhadores do Mar, que tinham sido publicados um numa outra editora e um outro pela Câmara Municipal de Ilhavo, e a partir daí, portanto, desenvolveram-se, portanto, estes outros projetos editoriais, e eu tenho hoje a enorme satisfação, portanto, de poder ter dado forma de livro a este notável trabalho, portanto, que o capitão Valdemar Aveiro vem desenvolvendo. Dizia há pouco também, portanto, e certamente que não vou roubar o brilho da intervenção do professor Álvaro Garrido, que o capitão Valdemar Aveiro será talvez a única pessoa, portanto, em Portugal, que tem uma obra tão extensa, portanto, em termos memorialistas. De facto, sem os seus livros, a nossa visão daquela que é uma área económica e social com importância tão grande como teve, e ainda tem, embora hoje muito menos, a pesca do bacalhau, portanto, ficaríamos indiscutivelmente mais pobres se não pudéssemos contar com, de facto, a sua capacidade de escrita, o seu registro de memória, portanto, que, de décadas, e que só alguém com a sensibilidade e a capacidade, portanto, que o capitão Valdemar Aveiro indiscutivelmente tem, nos poderia oferecer. Meu querido e bom amigo capitão Valdemar Aveiro, apesar de estarmos a esta distância, portanto, mas estamos a uma distância também que é partilhada por amigos, os meus renovados agradecimentos pela confiança que tem ao longo destes anos manifestado, portanto, em termos editoriais, e creia que se é um gosto ser o seu editor, é um gosto redobrado, portanto, ser seu amigo e ter por si a enorme amizade, carinho, consideração, portanto, que tenho pela sua pessoa. Muito obrigado. Bem, boa noite a todos. Quis o destino que um homem de sequeiro, como eu, venha há uns tempos esta parte a falar de homens do mar. Como devem calcular, é uma coisa estranha. Eu diria quase caricata. Julgo que muitos de vós já me ouviram, enfim, tecer algumas palavras, e eu não tenho a pretensão de ser um apresentador de uma obra literária. Não tenho a pretensão porque não tenho conhecimentos, não sou capaz. O dom da sapiência é algo que deve ficar com quem é sapiente, com quem estuda. E eu atrevo-me a dizer que, sem desprimor para ninguém desta mesa e do que está nesta sala, o professor Álvaro Garrido é claramente a pessoa que neste domínio pode dar cartas, permita-me a expressão. Assim como o dom da eloquência, que lhe subjaz também à sua proverbial assertividade que tem nas coisas que diz e que conta e que escreve. Deixem-me dizer que eu pensei em decorar o improviso como se costuma dizer, mas não fui capaz. Não fui capaz. Por um lado, é algo ingrato falar de um livro que fala das pessoas, que fala da vida, sobretudo. Mas é um prazer enorme porque trata-se simplesmente de uma questão que para mim é essencial. Muito obrigado, Capitão Bovemar, de fazer o favor de me considerar seu amigo. E essa é a única razão, para além, enfim, de muitas que pudesse haver, que me traz aqui e que me sinto até um pouco envergonhado perante uma plateia que, na sua esmagadora maioria, conhece muitíssimo bem o que é a vida dura, mas muito rica, muito complicada e às vezes fácil, de todos os que, por um motivo ou por outro, demandaram esses mares. O Capitão Valdemar tem particularidades absolutamente fantásticas, a meu ver. E não lhe faço nenhum favor ao dizer isto, porque se há questões que são absolutamente fundamentais para mim, são o reconhecimento e perceber que ninguém deve ser dotado de falsa modéstia. O capitão não é um falso modesto. Ele sabe o que diz, sabe o que viveu e sabe contar muito bem aquilo que viveu junto de quem conviveu. No mundo, do meu ponto de vista, o mais importante é conviver. Viver com. No fim de contas, é muito simples. E o mundo, veja-se, o dia-a-dia, está a refugiar-se para áreas muito complicadas. Dirão, mas o que é que tem isso a ver com o livro? Tem tudo. Tem tudo a ver. Jantávamos há pouco com o seu capitão e, assim, de soslaio, colocámos os olhos na televisão e mais uma notícia que todos vocês terão ouvido. São dias complicados. Diria, pois, mas sempre houve dias complicados. E a bordo, os dias, provavelmente, eram todos complicados. Por um motivo ou outro. Mas também havia distensões. E, sem estar a fazer um plano seguido daquilo que é o livro, porque eu não vou contar nada do livro, porque o livro é para ler, e digo desde já que o livro que eu tive foi o primeiro que quis fazer, e não tinha o prefácio, mas tive o cuidado de ler o prefácio antes de ir para cá. E o prefácio diz tudo, mas de uma forma verdadeiramente notável. E como vos dizia, enfim, eu vou dizer mais meia dúzia de coisas, mas não faz muito sentido, se calhar, para muita gente eu estar a fazer este tipo de apresentação. Porque o primeiro livro, lembro-me perfeitamente, Sr. Capitão, foi apresentado por um homem que foi prémio Pessoa, o Dr. Miguel Veiga. Depois tive o acompanhamento, já várias vezes, pelo professor Alba Garrido. Quer dizer, eu sinto-me um pouco pequeno para dizer muito mais do que eu já disse. Mas a verdade é que perpassa em tudo o que eu leio dos livros do seu capitão uma memória notável de amizade, de gosto pelo que fazia, do respeito que impunha, mas de uma forma absolutamente notável e natural. A autoridade, como eu costumo dizer, é absolutamente essencial na sociedade. Mas a autoridade tem de ser reconhecida e consentida, nunca imposta. Há aqui um capítulo que depois vão ler, que revela em toda a sua grandeza e esplendor essas duas qualidades, por menos de muitas outras que o capitão tem. Não é falso modesto, foi uma pessoa competentíssima no seu trabalho, pessoa de uma responsabilidade a toda a prova, uma pessoa exigente, mas, sobretudo, uma pessoa boa e amiga de quem trabalhava com ele. O facto de ele capitanear a embarcação, na altura em que o fez e durante muitos anos, nunca lhe deu aqueles tiques que provavelmente poderiam dar e terão dado a alguém, que é, eu sou o comandante, eu sou o capitão, eu sou quem manda e vocês obedecem. Isto para utilizar uma linguagem vulgar. Não. E é por isso que ele escreve estes livros. Este título é absolutamente excepcional. Do meu ponto de vista, deixem-me dizer, Nómadas do Oceano, poderão dizer, bom, é algo não muito rebuscado, mas do meu ponto de vista relata claramente aquilo que muitos de vós fizeram ou conheceram e que o capitão viveu. É que, lendo os cinco livros que já editou, perpassa muito facilmente essa ideia. De facto, há aqui uma vida nómada completa. Desde assomos de ele acabar por relatar, por exemplo, uma certa passagem da chamada White Fleet, enfim, dos navios de pesca à linha, com mastros, alguns ligeiramente modernizados para depois os barcos já mais modernos, depois mais tarde com arrasto de popa, mas sobretudo com armação em ferro. Desde vivências naturais em que, aparentemente, por inveja, quando havia dificuldades e derivas complicadíssimas de navios, muitas vezes não se arriscava a ir ajudar e salvar. Há uma passagem extraordinariamente pungente neste livro. Desde usar uma linguagem muitas vezes picaresca, picante mesmo, é verdade, mas que eu noto, e há pouco conversávamos também com o professor Álvaro Garrido, e ele terá a mesma ideia, é que essa linguagem por vezes picante dá a ideia da verdade, daquilo mais são que havia, da necessidade de conjugar a autoridade com uma certa distensão para se levar o dia-a-dia. Vejam, por exemplo, as palavras, ou melhor dito, algumas expressões que estão no glossário, aliás, como o capitão costuma fazer, e algumas, obviamente, para mim são excelentes, porque eu não conhecia, provavelmente vocês todos conhecem, mas eu não. Eu, por exemplo, não conseguia saber que apuramento de grau significava beber em excesso. Mas é interessante. É interessante. Atestar as bancas também é beber até não poder mais, por exemplo, que é outra expressão que eu acho extraordinária. E esta, que para mim nunca tinha ouvido e é muito, muito interessante, que é cabeluda do tracinho. Não sei se sabem o que é, mas convém vocês lerem e verem o que é. E depois beta e meia, etc, etc, etc. Eu termino porque não tenho a pretensão de vos maçar muito, mas deixem-me resumir aquilo que eu acho que é, como o título diz, um caso único. Sem desmerecer ninguém, há um capítulo aqui que se chama Um Caso Único, e eu acho que o capitão Valdemar Aveiro é um caso único. Este passo do livro retrata uma época que veio alterar a vida de todos nós. Abril de 1974. Eu tinha 16 anos, não me imaginava a viver em Ilhavo quase há 30, mas percebo que viver numa terra como Ilhavo representa muito e muito diferente, porque estas demandas nesses desertos do oceano, como muitas vezes o capitão chama, clama por uma valentia fora do vulgar. Eu acho que muitos de vocês que estão aqui viveram isso, sabem isso, e só a valentia e a bravura que conseguiram manter de uma forma pausada, mas contínua, fez com que se aguentassem muitas e muitas ocasiões em que apetecia, provavelmente, andar à estalada, à pancada, se bem que desacatos terá havido sempre nas tripulações. Mas, de um modo geral, manteve-se a ordem. E este capítulo, que se chama Um Caso Único, eu acho que revela claramente aquilo que o capitão Valdemar é. Sem tecer comentários acerca do que foi, ou deixou de ser, ou representou a chamada Revolução dos Cravos, são exemplos daquilo que é a vida que o seu capitão sempre exigiu a ele próprio. Alguém que entendeu que do dia 24 para o dia 25 achava que tudo ia mudar, que o comando tinha deixado acabar, tinha de haver comissões de trabalhadores, sobretudo para fazer greves quando se queria. Eis não quando o capitão Valdemar, sem se opor a que entrassem no convés, pergunta o que é que queriam. Enfim, e surge aquela habitual ladainha, porque agora os trabalhadores oprimidos, etc, etc, nós queremos mudar isto tudo. Eis senão quando chega um rapaz tripulante, o Zé Sérgio. E o Zé Sérgio representa para mim aquilo que de mais nobre pode haver numa relação de amizade e de respeito, numa relação laboral, que é não se enfeudar pura e simplesmente e achar que é subalterno, mas percebendo que é subalterno, luta sempre para progredir, mas sobretudo trabalha para o bem comum, neste caso que é a tripulação. Ele, Zé Sérgio, a quem o seu capitão faz uma notável referência, José Maria de Jesus Sérgio, representou o que de melhor pode haver numa pessoa e que ficou grato ao seu capitão, que é enfrentar a pessoa que entrou no navio, alegadamente com um conjunto de pessoas que achavam que tinham o direito de mudar tudo, e eu não vou discutir, não é isso que está aqui em causa. E essa pessoa levantou o dedo e disse: nós não precisamos de ninguém aqui porque já temos um. Já temos um sindicalista a bordo. Quem é? O seu capitão. E, não vou contar até a final, mas o que daí depois adveio é notável também, porque o seu capitão consegue fazer perceber que, trabalhando em prol comum da tripulação neste caso, percebendo que se alguma coisa tem de mudar, deve mudar com regras e para o bem de todos, consegue fazer com que a amizade perdure e acabe por imperar. E mais tarde, porque a situação agudizou-se e muitos de vocês, a grande parte deve lembrar-se, houve uma altura em que os surtos grevistas alastraram o país e não temos que dizer que foi bom ou que foi mau, foi assim, a realidade é o que é, a vida é o que é, e as embarcações, na sua grande maioria, pararam. Pararam porquê? Porque essa ideia alastrou-se de uns navios para os outros, entraram em greve e, portanto, não trabalharam. O capitão Valdemar conseguiu que o navio que comandava sempre trabalhasse. Sempre trabalhasse. Mas chega uma altura em que a própria tripulação começou a ser veiada pelas outras tripulações que faziam greve e eles não paravam. E o capitão, mais uma vez, e eu termino por aqui, teve um daqueles assomos de inteligência que, lendo, pode parecer normal, mas do meu ponto de vista é rara. O navio estava a pescar imensamente bem, tinha cerca de 4 quintos da carga, mas como as guerrilhas que se ouvia ou que se ouviam eram enormes, estavam a pôr a tripulação algo mal vista para com as outras, ele deu ordens: meus senhores, além as redes, vamos regressar. Deixou que, como ele diz, a pressão na panela não rebentasse. Cá está um sinal de grande inteligência. E por tudo isto, e porque perpassa ao longo do livro essa ideia de autoridade, autoridade consentida, reconhecida, de responsabilidade e, sobretudo, de muita amizade, é, do meu ponto de vista, aquilo que representa esta escrita escorreita, por vezes dura, por vezes doce, mas que representa a vida de toda uma terra, de todo grande parte de um país, diria mesmo, que viveu esta gesta. E por tudo isso, e porque me convidou para estar aqui, meu caro capitão Valdemar Aveiro, muito obrigado. Muito boa noite a todos. Ao contrário das expectativas criadas, eu quero falar muito pouco, porque o que tinha a dizer já disse por escrito no prefácio, e tenho a honra de pertencer a esta mesa. Começo por saudar o Sr. Presidente da Câmara, o autor, evidentemente, que é o homenageado desta noite. Estamos aqui por ele e por grande afeto. Tenho muita honra em associar-me a este livro com um prefácio que o livro não precisava, aliás. E cumprimento o editor, Dr. Batista Lopes, Dr. Artur Aguiar, Sr. Vereador, todos os familiares do Sr. Capitão e amigos aqui presentes. Eu não tenho nada de especial a dizer, os livros é um lugar comum afirmá-lo, não se apresentam, leem-se, e este é um livro, na sequência dos anteriores, do seu capitão Valdemar, cheio de histórias suculentas. É um ato de grande generosidade humana escrever e publicar, partilhar com os outros memórias de uma vida vivida em coletivo. É de uma grande coragem e desassombro que é necessário elogiar. E o seu capitão é de longe, não sei se foi campeão de pescas, não me meto nesse campeonato, mas é de longe o campeão das memórias da pesca do bacalhau. Já lá vão cinco livros. E é necessário, na verdade, ter um caráter, uma personalidade muito desassombrada para o fazer, para escrever. Eu aprendo sempre muito com os livros do seu capitão. Escrever prefácios é uma forma... Há quem escreva sem ler os livros, eu imagino. Mas é uma forma de ler o livro de fio a pavio e de juntar a algum conhecimento que se vai acumulando, conhecimento novo que a pesca do bacalhau sempre terá. É um oceano de histórias por contar. E eu gostaria apenas de juntar àquilo que já foi dito e bem dito, dois ou três sublinhados sobre a especificidade deste livro e sobre a sua riqueza e sobre o modo como eu o li. que não sei se vos interessa, mas quero partilhar convosco, também como homenagem ao seu capitão. O capitão Valdemar é uma pessoa de personalidade muito forte, é uma espécie de José Mourinho. Não sei se esta comparação é acertada, mas é assim que eu o vejo e é assim que o caracterizo. Ou se ama ou se detesta. É muito assim. E, além de ter sido, como já aqui foi dito, e os seus companheiros bem o sabem, um grande profissional, e continua a ser, é um narrador de muitos talentos. Eu digo a determinada altura no prefácio que há este paradoxo, para quem não era daqui, eu já sou daqui há muito tempo, da rudeza dos homens do mar, nomeadamente dos oficiais náuticos, e ao mesmo tempo do seu humanismo e até de uma sabedoria literária e dos seus diversíssimos talentos. Não é nada contraditório, conhecendo-os como nós conhecemos, e cada um de vós é um de vós e é uma pessoa muito diferente da outra. Além do mais, o seu capitão, tal como todos os capitães, esta pleia dos capitães de ilha que nós devemos saber homenagear e que é uma elite, não devemos ter medo da palavra, é uma elite local e é uma elite nacional, é um conjunto de pessoas, todas diferentes entre si, como disse, que têm um saber náutico muito apurado e muito de experiência feito e, ao mesmo tempo, muito preenchido por mundo de evidências. E é disso que os livros do seu capitão Valdemar tratam. Este livro é talvez menos ficcionado do que os anteriores, do que a maioria dos anteriores, é mais realista e introduz uma novidade que é ostensiva, que é deliberada, aliás, trocamos impressões sobre isso, que é uma breve homenagem à classe dos armadores. Nós em Ilhave, nas Gafanhas, por aqui, sabemos bem ou sabemos mal, sabemos de conhecimento e de imaginário, não tem sido uma questão muito estudada, quem foram os armadores, estas pequenas companhias familiares, sociedades comerciais, as unidades de produção que eram os navios, a relação com a mudança técnica, com o direito do mar, com o comando das tripulações, com o apresto, e o seu capitão fala disso. Fala disso e homenageia os armadores, sem grandes demarcações ou singularidades, mas evoca o Sr. Egas Salgueiro, um empreendedor, como hoje se diria, que creio está a ser estudado pelo Dr. Manuel Rodrigues, se posso adiantar isso, evoca o Sr. Filipe Bem-Saúde, a Casa Bem-Saúde, histórica, evoca os menos alinhados com a organização corporativa, porque tiveram esse desassombro e é importante dizê-lo, e evoca a classe em geral, que nunca tinha sido tão marcadamente homenageada num livro de memórias. Isso é importante. Além disso, este livro introduz várias questões, evoca a White Fleet, descreve com um talento literário visualista o Porto de Abrigo de St. John's, uma semicolónia portuguesa, e a memória clichê que ficou do lado de lá, os pescadores jogando a bola como miúdos, o waterfront, todas as deambulações mais ou menos lascivas dos homens, muito lascivas, podemos dizer. Aliás, este livro volta a merecer bolinha vermelha em várias páginas, isso já é histórico nos livros do seu capitão Valdemar Aveiro, e contrapõe um universo de mundanices, no melhor sentido, de vida mundana, com uma grande religiosidade, dá-nos também um retrato muito rico da diversidade das pessoas daquele universo humano que compunha a frota. Com alguma ironia, ele diz a determinada altura, havia alguns que subiam um monte e iam à Catedral Católica, adorar a pequena imagem da Nossa Senhora de Fátima, que lá está e que eu já vi, que por sinal não é das mais bonitas, é assim muito ingênua. Outros iam logo direto ao assunto e deambulavam pelas ruas, pela Water Street, etc. Isto é de uma grande riqueza, de um grande desassombro, e depois introduz uma questão que em poucos livros de memória está tratada e que é uma questão aparentemente técnica, mas da maior importância. O Sr. Dr. Artur Aguiar já referiu o 25 de Abril. É talvez a primeira vez, não quero ser injusto, que num livro de memórias se aborda ou se ousa abordar esta questão do 25 de Abril a bordo da frota bacalhoeira, que é uma grande questão e é uma questão delicada ainda hoje, a memória é controversa e, na verdade, o 25 de Abril passou por ali e de que maneira? Havia três navios de pesca à linha em 74, quando deflagrou a Revolução, ou o golpe militar, como lhe queiram chamar, seguido a Revolução, e levanta uma questão importantíssima, que é a questão da mudança simultânea do direito do mar, que acontece após a Revolução Portuguesa, não como consequência, mas com ligações diretas, e a adoção da Zona Económica Exclusiva por parte de Portugal em 77 e a adoção por parte do Canadá em 79, que é uma mudança radical na história da pesca do bacalhau, por uma razão muito simples, como o Sr. Capitão explica, porque boa parte dos pesqueiros ficam fora do alcance dos direitos de acesso no regime do direito do mar, nomeadamente a costa noroeste do Labrador, o Golfo de São Lourenço, todo o Grande Banco, praticamente, não é? E, portanto, tudo muda a partir daí. O Canadá declara a sua zona económica exclusiva de 200 milhas náuticas em 79, começa a praticá-la em 80, Portugal declarar em 77, e é bom lembrar, eu digo isso a determinada altura no prefácio, porque essa questão tem muito se lhe diga, que Portugal faz essa medida legal, adota essa medida legal, no turbilhão revolucionário, após a Revolução, alinhando nas conferências das Nações Unidas sobre o Direito do Mar com os países afro-asiáticos que tinham saído da descolonização e, portanto, com uma certa política externa terceiro-mundista que tem impactos profundos na pesca do bacalhau. E isto é muito interessante, pois o Sr. Capitão fala sobretudo dos aspectos técnicos, ou seja, como é que a frota portuguesa, mais uma vez, isto é uma constante histórica, reagindo a problemas externos, tem que procurar soluções novas. E aqui nós podíamos, além da homenagem, colocar pontos de interrogação em relação aos armadores que tivemos, sempre. Ou seja, porque é que as inovações técnicas, a demanda de novos pesqueiros, surgiram sempre reativamente? Isto é histórico. A procura da Groenlândia em 1930 é exatamente pelas mesmas razões, na sequência de anos de má pesca, o Sr. Capitão lembrou também. Nesta altura, vai-se ao Svalbard, já se tinha começado a ir ao Mar de Barents, Ilha do Urso, etc. Portanto, o Mar da Noruega, como se diz, vários navios, porque havia necessidade de demandar novos pesqueiros e essa questão é essencial. Portanto, este imbróglio de fatores externos, internos, humanos, mais burocráticos do direito, hoje a pesca tem uma grande densidade burocrática e parece quase uma atividade desumana, mas não é. Tudo isto passa neste livro, que é um livro que nos ensina muito também neste aspecto. Eu concordo com o Dr. Artur Aguiar, porque, na verdade, este livro tem passos deliciosos. Há uma história bastante picaresca da amêndoa que é deliciosa e que vale a pena ler. E é também muito surpreendente, porque não é aquele desfecho que nós estamos à espera, é outro desfecho. Mas, do ponto de vista literário, eu seria capaz de eleger uma descrição magistral do reboque do Coimbra e do São Rafael. O Coimbra e o São Rafael retidos no gelo, nos icebergs, e essa história do reboque, que são 14 horas de tormenta no mar, é descrita com um rigor de termos náuticos e com uma qualidade literária e um visualismo absolutamente assombrosos. Vale a pena ler. Aqui no manuscrito está na página 135-140, ali não sei onde é que está, mas é um passo absolutamente extraordinário para nós percebermos basicamente o que estes homens faziam, que era governar um navio, não é? Eram homens de uma grande coragem, destreza e capacidade de decisão e de risco. Risco comprometendo o coletivo, não é? Como já foi dito em relação àquela história do 25 de Abril, que é muito singular também. Portanto, eu quero deixar a minha homenagem ao Sr. Capitão Valdemar. Tenho a certeza que este é o quinto de muitos livros. É uma mão cheia, mas outras mãos vão surgir. E dizer da minha honra de ter escrito um pequeno prefácio, que é apenas mais uma leitura deste livro, para a leitura que iremos todos fazer. Parabéns e parabéns ao editor também, e obrigado a todos. Eu prefiro falar de pé. Vamos a ver se consigo fazer-me ouvir, porque estou um pouco rouco, mas prefiro falar de pé porque me sinto melhor e também porque é a postura que eu adotei na minha vida. Obrigado. meus queridos amigos, minhas senhoras, meus senhores, a todos o meu muito obrigado pela vossa presença. Encontram-se aqui pessoas que eu não contava ver aqui, porque vieram de muito longe, sensibilizaram-me muito. A presença deles sensibilizou muito. Muito obrigado. Depois destas intervenções, eu não sei que poderei acrescentar que tenha interesse, mas evidentemente que na condição de pai da criança que é aqui hoje apresentada, é meu dever dizer qualquer coisa sobre o meu último evento. Chamei-lhe Nómadas do Oceano. Podia ser qualquer outra coisa, Caravaneiros do Mar, assim, mas Nómadas do Oceano. O título, por si só, explica tudo. Diz tudo. Toda a gente sabe qual é a vida amarga que os nómadas levam, seja nos grandes desertos arenosos, seja no mar. É um título de tal forma abrangente que podia perfeitamente ajustar-se a qualquer um dos meus anteriores livros, a qualquer um deles, ou até a eles todos juntos, reunidos num único volume. Por uma razão muito simples, é que a temática que abordo em todos os meus livros é a mesma, nas suas variadas formas e matizes, mas é a mesma sobre a pesca de bacalhau. Trata-se de uma atividade à qual dediquei em absoluto a minha vida profissional. Toda a minha vida profissional foi dedicada à pesca de bacalhau. Dediquei-me a ela de uma forma obsessiva, e os colegas que trabalhavam comigo, que me acompanharam nas lides do mar, sabem muitíssimo bem que eu era um obcecado na pesca. Eu via a pesca de uma forma obsessiva. Tentei libertar-me, é certo, tentei libertar-me desta profissão, para poder ver os meus filhos crescer, para poder viver uma vida normal com a minha mulher. Tentei, mas a lição que recebi foi de tal forma contundente, e dolorosa, que eu tive de me render às contingências da vida e acabar por aceitar essa vida e vivê-la como uma missão que eu tinha de cumprir. Este é o meu quinto livro. Mas a quem julgar por ser o quinto livro que a história da pesca de bacalhau está toda escrita, a quem pensar isso está muito enganado. O que eu escrevi foi muito, muito pouco, muitíssimo pouco. Não exagerarei se disser que tudo quanto eu escrevi não passa de umas miseráveis migalhas caídas de um grande bolo. Tudo o que eu escrevi, tudo o que eu fiz, bem, e por uma razão simples também, é que uma epopeia com uma pesca de bacalhau, onde entraram quase todos os países europeus, e que conta com mais de 1200 anos de existência, evidentemente não se podia esgotar em 5 livros tão modestos como aqueles que eu escrevi. O que eu fiz, portanto, em termos de escrita, não foi mais do que levantar a ponta de um véu que cobre, que tapa uma epopeia imensa, que eu tenho muitas dúvidas se algum dia seja contada na sua plenitude. Tenho muitas dúvidas se possa acontecer. Houve uma razão para eu me dedicar a escrever estas histórias. Essas histórias, houve razões. Essas razões têm um nome. Pode ser paixão, admiração, orgulho, que desde a minha infância eu sempre tive pela gente da minha terra, ou melhor, pela minha terra e pela sua gente. No que respeita aos homens, pelas conversas que ouvia, pelas histórias que ouvia, fosse na barbearia de Joaquim Panela, por onde passei, fosse na taberna de Júlio Valente, onde eles, entre umas partidas de sueca, contavam, desfiavam um rosário de histórias, de aventuras que me fascinavam. Quanto às mulheres, esse fascínio vinha do facto de... Mas às mulheres era pela beleza, pela elegância, pelo requinte no vestir, pela graciosidade com que elas souberam vestir a terra de Ilha durante muitos anos. Não podemos esquecer que Ilhavo, nos anos 50, eu chamava-lhe assim, e desculpa-me o exagero, mas Ilha nos anos 50 era para mim uma espécie de Beverly Hills. Tantas eram as sereias que se exibiam, graciosidade, beleza, encantamento pelas ruas desta terra. Hoje que me atingi esta idade e que muito conscientemente sinto que está próximo o término da minha caminhada, eu ainda continuo a evocar esse passado lindo que me provoca ainda hoje, já com esta idade, eu me sinto feliz, me delicio a evocar esse passado de encantamento que me provoca sentimentos contraditórios. Por um lado, uma tristeza muito grande porque é passado. Ao mesmo tempo, há uma grande alegria porque eu fiz parte dele. E por isso mesmo, antes, em vez de passar o meu tempo a carpir mágoas, sem nada fazer para tentar evitar que a história de Ilha caia no esquecimento, ou, pelo contrário, deixar testemunhos vivenciais que possam retardar esse desaparecimento ou que possam projetar esse passado no futuro, eu optei por esta segunda hipótese. E por isso escrevi estes modestos livros que vos deixo, livros que não são meus, mas sim de quem os lê. Muito obrigado. Parece que ainda tenho que continuar a trabalhar, enfim. Bom, mas caros. É? Ai, sim, há pessoas aí que querem falar relativamente. Sim, senhora. Então, eu não sei se há um micro aí, senão. Se... Ai, para falar ali. Faça o obsequio. Pode e deve, se calhar. Muito boa noite à mesa. Boa noite a toda a plateia. Sou da Praia de Mira. Andei 37 anos ao mar. 11 anos em Portugal. E 26 na Alemanha. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Sr. Vitor Valmar. Digo privilégio porque muito cedo notei que o Sr. Capitão Valmar era uma pessoa diferente, era um capitão diferente de outros oficiais com que eu tinha trabalhado antes. O Sr. Capitão Valmar não é por estar aqui. Passei muitas noites com ele. Ralhou muitas vezes comigo, mas ensinou bastante. Ensinou a mim e ensinou a mais colegas. O Sr. Capitão Valdemar tem coisas maravilhosas. Foi dito tanta coisa aqui destes senhores, tanta coisa, tudo verdade. Tudo verdade porquê? Porque eu trabalhei com ele. Eu sei que trabalhei com ele. E como trabalhei com ele, ele tinha exemplos espetaculares. Toda a plateia sabe, menos os miudinhos, mais novinhos, que antes do 25 de Abril, a vida de bacalhau era das vidas mais duras, mais trabalhosas, onde se morria tanta gente, em especial na pesca dos dórios, na pesca à linha. Eu ainda fiz parte dessa gente. Foi em 1959 a 63, eu ainda fiz parte dessa vida. E como morria tanta gente, eu deixei de andar nessa vida. Depois procurei o arrasto. Onde o Sr. Capitão Valdemar se encontrou comigo, porque eu já andava no Santa Isabel quando ele foi para lá de imediato. E das coisas mais maravilhosas que eu vi no Sr. Capitão Valdemar, ele na altura era imediato, foi, antes do 25 de Abril, já o Sr. Capitão Valdemar fazia todos os possíveis, falando com o Sr. Capitão David, falando na empresa, para que os pescadores, que eram tão sacrificados e tão maltratados por alguns oficiais, ao contrário do Sr. Capitão Valdemar, ele queria que nós, os pescadores, já comêssemos como os oficiais, porque nós até na comida éramos discriminados. Nós comíamos muito mal na pesca de bacalhau. Para dar um pequeno exemplo, o peixe, muitos de vós sabem que o bacalhau frito é apetecível, é bom, sobretudo o fresco, o bacalhau salgado e demolhado. Frito é muito bom, mas fresco ainda é melhor, é guloso. Mas eles tinham muita quantidade de bacalhau e alguns navios para nos darem. Mas eles não nos davam o bacalhau frito da hora. Eles punham primeiro nos frigoríficos e quando tinha aquela aquela pelezinha já de bolore, é aquilo que nos davam a comer, que era para nós não comermos muito bacalhau. É? E esse bacalhau nós levávamos nos barcos, nos dorizinhos, quando nós arrastávamos. Quando íamos para, nós é que pescávamos o bacalhau, nesse caso com os dorizinhos, ao contrário do arrastão, que o capitão imediato é que eram os pescadores. E o seu capitão Valdemar foi um grande pescador, foi aqui dito, grande pescador, porque eu lembro-me disso bem, como de imediato e como capitão, ele foi dos melhores pescadores que nós tivemos em Portugal. Porque nós, como vocês sabem, nós tivemos grandes pescadores. O seu capitão Valdemar foi um dos grandes pescadores. E está ali outro senhor capitão, Manuel Mendes, também foi um grande pescador. O senhor também foi um grande pescador. Falei muitas vezes consigo no Piru Sazinho. O senhor era dos melhores, também era imediato do Cristina e pescava muitíssimo bem. O senhor capitão Valdemar e o senhor andavam ali sempre mais ou menos, mas o senhor capitão Valdemar ligeiramente melhor. Não é por ele ser mesmo, ligeiramente melhor. É verdade, é verdade. Não, mas isso é a realidade das coisas. É verdade. E então, mas o senhor capitão Valdemar tinha outras coisas boas. Era um exemplo espetacular. Ao fim de 3 meses de andarmos no mar, o senhor capitão Valdemar, para vir para casa ter com a família, não é, ao fim de 3 meses e tal, havia, portanto, andar bem disposto, e porque eram 3 meses que nós andámos no mar, e por vezes mais, e outras vezes menos. Mas, ao fim de 3 meses, e ter aquela vontade de ensinar os pescadores dele, ao fim de 3 meses, em vir em viagem para Portugal, ensinar os pescadores para tirarem o curso de marinheiro. Vejam a paciência deste homem. Qual era o outro oficial que o fazia? Porque, como ele disse, ele foi aluno da Escola de Pesca. Ele foi aluno da Escola de Pesca, mas foi um melhor aluno, porque ele depois estudou e daí seguiu a carreirinha dele. E quando me lembro de uma altura que o Sr. Capitão há bocado falou, ele andou nos barcos primeiro e depois foi ao Canadá, mas andou lá há pouco tempo. E quando veio, eu ouvia já falar no Capitão Valdemar. O Capitão Valdemar era muito, já na altura, ele era muito, muito pescador. E além de ser um grande pescador, um grande homem. Um homem, mas com um lugar muito grande. Era este senhor Valdemar, não é por estar aqui, foi tanta coisa dita para este senhor, eu gostei imenso do que os senhores disseram. Foi tudo verdade. O senhor Presidente, os senhores doutores, foi espetacular o que os senhores disseram, porque é tudo verdade, porque eu sei que eu trabalhei e conheci a vida durante 37 anos. E uma das outras coisas, o Sr. Capitão Valdemar dizia: vocês, rapazes, vocês vejam logo o que é que vão pedir à empresa. Vocês peçam mais algum dinheirinho para as vossas esposas, para os vossos filhos. Não queiram mais tabaco, não queiram mais bebida. Peçam mais um bocadinho de dinheiro. Era assim o Sr. Capitão Valdemar. Acredite que isto é a realidade das coisas. Porque quem trabalhou com ele viu. Eu levei muitos ralhetes dele, levei. Mas foi aqueles ralhetes para me ensinar. Ele ensinava, porque eu trabalhei com ele na ponte. Mas antes de trabalhar na ponte, eu andei nos dorizinhos e depois andei de trabalhador de peixe, também no arrasto. Depois, mais tarde, é que eu trabalhei na ponte de ajudante. Eu era o ajudante dele e muitas das vezes, quase todas as noites, lhe acontecia bem na pesca. Mas se alguém não conhecia, quem pagava era eu. Mas eu assim, mas não faz mal. Não faz mal eu passear assim para comigo. Estás-me a dizer isto, mas eu sei que isto, estás-me a ensinar, estás-me a dizer que homem. E foi verdade. Mais tarde eu fui para a Alemanha. Fui para a Alemanha e o que ele me ensinou, eu dei-me tão bem com a lição que ele me deu, que eu cheguei a mandar nos alemães na Alemanha. Eu mandei. É verdade. Verdade. Isto é puro. Eu mandei nos alemães. Eu fui na Alemanha, o seu capitão conhece-me bem, no Kiel, um barco fábrica, um barco grandíssimo, 94 metros por 15 de boca que é a parte mais larga, 94 comprido, era um barco fábrica, que chamava-se, e não perdura, esse barco não perdura, chama-se Kiel. E eu cheguei muito tempo, fui muitos anos encarregado e depois fui mestre de fábrica, responsável pela produção. Portanto, foi muito útil ter de trabalhar com o Sr. Capitão Valdemar para ele me ensinar muita coisa. Chegámos a fazer 86 toneladas só ao lombo do peixe em 24 horas. E o Sr. Capitão, o seu capitão Mendes também conheceu o barco. Portanto, o seu capitão Valdemar foi um exemplo de oficial e de homem. Estou muito agradecido, Sr. Capitão, mesmo muito agradecido. Estou aqui com satisfação, estão ali mais pescadores, gostam muito também da maneira como o Sr. Capitão Valdemar fala. E essas coisas que o senhor diz, o senhor Capitão Valdemar a compor as coisinhas dele aí, mas isso é tudo a verdade, isto é tudo a realidade. Ele faz a coisa que é a realidade das coisas, depois ainda compõe mais um bocadinho, mas isso, mas essas coisas, e depois a linguagem que ele dá, isso são coisas mesmo faladas a bordo. Isso são instrumentos, é a palamenta de como se trabalha, como se fala a bordo. Sr. Capitão, já se falou tanta coisa, e eu estou maravilhado com esta plateia toda, que está aqui gente maravilhosa, é tudo gente. Temos ali também a senhora do senhor José Sérgio, também, que veio aí assim, e está aí. Está ali a senhora do José Sérgio também, esse caso que o senhor falou. Foi espetacular. O senhor capitão foi amicíssimo dos pescadores. Os pescadores, para muitos oficiais, não valiam nada, ao contrário do senhor capitão Valdemar. Eles chamavam-os assim, venham cá, provavelmente por aquilo que ele passou, ou talvez não. Sei que foi um oficial diferente de muitos oficiais. O senhor, imediato Mendes, na altura, o capitão Mendes, também era boa pessoa, para muitos que eu ouvia falar muitas vezes ao Piruças. Mas havia outros para os pescadores, não valiam nada, não tinham valor para os pescadores. Mas para o Sr. Capitão Valdemar, não. Sr. Capitão, muito obrigado. Muito obrigado. Bom, eu sou David Obrigadíssimo e eu agora percebo porque é que os alemães mandam na gente. É porque, pois por isso mesmo, eles agora estão-se a vingar. Sou David... Pois, por isso mesmo. Bom, sou David Obrigadíssimo por seu testemunho, foi extremamente importante e seguramente muito... com sentimento muito forte para o nosso caro amigo capitão. Não sei se eventualmente, já que abrimos o leque dos testemunhos, se haverá alguém que porventura possa ter, enfim, ou aproveitar a oportunidade, que também queira, enfim, dar o seu testemunho, porque, força, não foi para os alemães, não? Não. Vá lá. Olha, está aqui o microfone, queres falar daqui? É mais rápido. Olha, tens aqui... Não, é tudo muito simples. Para já o José Sérgio, eu acompanhei o senhor capitão na primeira viagem inaugural do Coimbra. Eu não era tripulante dele, é uma história muito engraçada. Fui de passagem para outro barco. Eu queria realçar aqui o 25 de Abril. Eu acho que na pesca do bacalhau, quem ajudou a fazer a revolução, quem ajudou a ver alimentação, uma melhor alimentação, uma melhor remuneração, foi o que se disse aqui do capitão Valdemar nas atitudes do meu grande amigo, amigo do peito, José Sérgio. Éramos amigos de infância. E eu cheguei a marcar com ele também. Essa vivência do 25 de Abril, o seu capitão, sem saber, estava a dar o 25 de Abril aos pescadores na frota. Porquê? Todas, o maior exemplo, era nós irmos comer ao Coimbra. Toda a gente que ia comer ao Coimbra, guerra nos navios. Eu já fazia guerra no meu navio, que era o Brites. Por causa disso. Eu quando fui para esse barco, fui de passagem. Isto é assim? Estou no Coimbra. Quero mais meu chelita, mais meu chelita. Aí lá é isso. Guerra. O seu capitão, desta maneira, ajudou a melhorar toda a frota portuguesa, para calhoeira. Simplesmente isso. Eu queria realçar... várias coisas, e eu já falei isso com ele. O meu pai foi um dos melhores mestres-redes da frota bacalhoeira, o seu capitão sabe disso, e eu não, ele queria que o meu pai queria que eu estudasse. E eu nunca quis estudar, também com o seu capitão havia histórias, adolescente, fui enfiado nas histórias, e quando eu me debati com as dificuldades, quando eu embarquei, eu dizia, estou tramado, isto é assim. Depois o meu pai aconselhou-me e deu-me um exemplo, o seu capitão sabe disso, já conversámos disso. Isso também lhe agradeço. É como o David. Um dia ao Coimbra estávamos todos bloqueados no gelo, estas mãos congelaram, foi aquele cozinho de aquecimento, as serpentinas, pois as mãos, foi terrível. Mas ouvi um conselho do meu pai: se tu quiseres ainda voltar a estudar, aquele senhor é dos campeões que anda aqui. Eu andei, nessa altura, estava no Inácio Cunha do Capitão Ramalheira. Já és Ramalheira também aqui dele. Que já faleceu. Se quiseres, ele andou na escola de pesca. Mas depois, viu o que era a vida, voltou a estudar e hoje é dos campeões. É um comandante de bacalhau, se tu se quiseres. É claro que eu já não tinha hipótese de estudar. Estudei de outra maneira. Fui tirar cursos na escola de pesca, trabalhava e vim para o Arrasto da Costa e andei 30 anos a comandar um arrastão aqui na costa. E isso lhe agradeço também, indiretamente, foi ele que foi o causador disso. E temos conversado muito isso e foi as palavras que o meu velhinho me disse, debaixo de mau tempo e fechados no gelo, disse: olha, estás assim, aquele homem era aluno da escola de pesca, foi e voltou a estudar e hoje é dos campeões aí. Não fui para a escola náutica, mas fui à escola da vida e, infelizmente, resolvi a minha vida, que andei com muito orgulho. Andei quase 30 anos aqui no Arrasto Costeiro. E, ultimamente, andei à volta de 30, a comandar. Eu comandei o Liga Rival, infelizmente, o naufrágio na Figueira. Aquela gente era tudo... pertencia à minha família do mar. Né? E quer dizer que... orgulho muito e nunca mais me esqueço, já conversámos muito isso, o Capitão Valmar é o causador destes bons conselhos. Muito obrigado. Obrigado, caro amigo. Não sei se, para encerrarmos, e digamos, o Capitão passou a ser professor também agora. É Capitão Professor, não é isso? Bom, mais algum testemunho que porventura que queiram relatar? Obviamente, seguramente que os vossos testemunhos estão no vosso interior, no vosso coração, não tenho a menor dúvida disso. E, portanto, também vai continuar a haver a venda dos livros, tanto quanto eu sei. Portanto, se entretanto alguém ainda não comprou ou não adquiriu o livro, terão à saída essa oportunidade. E, portanto, penso que assinado pelo Capitão. Queria dizer isso numa palavra, não sabia que aquela senhora que estava ali, mas... Por favor. Tanto o Sr. Dr. Artur Aguiar, como o David Damas, como o Mestre Alcino, falaram aqui num homem ao qual eu dediquei uma história neste livro. Foi a história do 25 de Abril, um caso único. 25 de Abril, eu fui em maio para Lisboa, e houve uns garotos da Mortosa que vieram render os que tinham estado a prestar serviço cá na Gafanha, que chegaram e logo no primeiro dia meteram-se lá com aquela gandolagem em Lisboa, agora podemos fazer tudo o que queremos, que ninguém nos castiga, etc, etc, e foram-se embora, abandonaram o navio. Na segunda-feira, quando voltaram, eu expulsei, não os quis a bordo. Evidentemente que era perigoso fazer isso, era muito perigoso. Não os consentia mais a bordo. Eles lá, aconselhados por alguém, lá seja, foram falar com aquelas gangues revolucionárias e entrou-me então uma horda de gente revolucionária por uma via dentro, como se aquilo fosse a Feira da Ladra, não é? Ora, eu medo nunca soube o que isso era. Eu nunca soube o que era medo. E não sei, essa palavra podem retirar dos cenários, para mim não conto. Enfrentei-os. Mas evidentemente eles eram uns 20 e tal. E o chefe lá da gangue, aquilo, barraba, não imaginam. E, portanto, quis falar com a tripulação. E eu deixei, eu quero falar com a tripulação, vá. E foram, e, portanto, o que se passou lá, o que se passou e como as coisas acabaram, foi tudo trabalho desse homem, desse José Sérgio, que era um rapaz da Praia de Mira, um homem muito equilibrado, com muita linha. Eu tinha gente muito boa da Praia de Mira, mas alguns eram, como ia dizer, gente muito boa, muito trabalhadora, mas facilmente arrastados para a geneira, caso fossem desviados para o mal, não é? Mas todos davam, todos atendiam muito bem as deliberações dos Sérgio. Sendo um homem que não era grandalhão, não era arrabaceiro, não era mal criado, mas era um homem que eles respeitavam-no muito. E, portanto, quando os revolucionários quiseram implementar a bordo uma célula sindical etc, etc. Esse é Sérgio, era o líder da tripulação toda, era ele que tomava a palavra, não deixava falar ninguém, era ele que falava, representava tudo, apoiava, e portanto ele disse que não precisava puxar, etc, etc. E eles estiveram lá um tempão danado e não conseguiram nada. E depois os revolucionários acabaram por ir embora, felicitaram-me, deram-me os parabéns e tal, e foi o único navio que não teve, de facto, uma comissão de trabalhadores a bordo, porque essas comissões de trabalhadores a bordo dos navios causaram problemas terríveis, faziam greves por dar cá aquela palha. Agora, só para retificar uma coisinha que o David aqui disse, nós no mar, pois evidentemente, houve uma greve no mar, toda a gente entrou em greve, todos os navios entraram em greve, menos o meu. E os meus próprios colegas me acicatavam, me insultavam, que por uma questão de solidariedade, que devia de parar também. E eu perguntava-lhes, vocês estão parados porquê? É por vontade própria, porque as tripulações não querem trabalhar. A malta não quer. Então vocês querem que seja eu a desafiar os meus para paralisarem? Não, senhor. E continuei. Claro, pois que era muito ruim, levavam pancadas, estavam muito pancadas. Eu ponho-me no lugar deles, sei que isso que é difícil, estar a ver um navio sozinho ali a pescar no meio deles, e a moê-los, estavam muito avançados. Até que um dia o Zé Sérgio, capitaneando a tripulação toda, apareceu-me na ponte. Apareceu-me na ponte com a rapaziada toda. E eu estranhei logo que ali que havia qualquer coisa, não é? Mandei-os entrar para a ponte. E o Zé Sérgio, muito delicadamente, disse: capitão, gostamos muito de fazer isto, mas... sei como é que lhe vamos dizer, opa, fala diretamente, diz lá o que é. Sabe que estamos fartos de ser enxovalhados, insultados pelas tripulações de outros navios, pelos sindicatos lá de Portugal. Toda a gente nos chama nomes, tratam-nos mal, dizem que nos acertam o passo quando chegarmos à terra, etc. Opa, mas diz lá o que é que vocês querem. Nós não queríamos, mas para lhes tapar a boca, nos separávamos também a fazer greves. E eu com a ferver por dentro, mas com uma calma que parecia um mar estanhado, e perguntei-lhes, então é isso que vocês querem? Tanta coisa por isso. Qual é o problema, homem? É greve, vamos embora. Qual é o problema? Vamos fazer greve. Eles ficaram muito admirados a olhar assim para mim, que não esperavam aquela reação. Ficaram a olhar para mim e eu me deixei chamar o cozinheiro. O cozinheiro veio à ponte e disse, ó mestre, traga-me as chaves da cozinha e do paiol dos mantimentos. Eles ficaram a olhar. E o cozinheiro, mas então como é? Fecha-se a cozinha e paiol dos mantimentos. Mas a cozinha vai parar. É greve. A greve é para todos. A greve é para toda a gente, não é uns estarem a trabalhar, a comer a coisa de um patrão para quem não querem trabalhar, e os outros estarem aqui todos na bobaiola. E esse Zé Sérgio, que era muito educado, um rapaz muito poluído, perguntou-me, se o senhor está mesmo a sério? E eu disse, estou, Zé, sou sozinho contra vocês todos, vocês podem levar a melhor, mas é pela violência. E depois assumem. Então, e o que é que a gente come? Peixe. Temos esquetes cheios de peixe. Ah, mas está cru. É o que eu como, os esquetes também comem peixe cru. Vamos comer peixe cru e bebemos água, está nas torneiras. E eu até vou passar a comer com vocês no refeitório para vocês saberem que eu como peixe cru com vocês. Está sério, estou. Dá-nos um momentinho. Do tempo que quiserem. Foram lá abaixo e passado um bocado voltaram. Ah, sim, isto era uma trolaria o que a gente estava a propor. Vamos, mas é continuar a trabalhar. E continuámos a trabalhar. Continuámos a trabalhar, os outros continuavam a insultar, etc., mas eu é que comecei a notar que o ambiente a bordo já não era o mesmo. Continuavam a trabalhar muito, eles eram uma equipa fabulosa. Já não havia risadas, já não havia piadas quando iam para o convés, davam mais sisudos e tal. E eu fui-me apercebendo, eu ia muito, eu fiscalizava-os muito e comecei-me a perceber, bem, não deixes esperar a panela de pressão, porque se o texto salta, perdes toda a autoridade e respeito que eles têm por ti. E deixei ir as coisas quase até ao limite, até que, quando digo que as coisas estavam já muito, com cara mesmo de aborrecidos, telefonei ao meu patrão e propus-lhe melhor ir embora, que eu não quero, agora por uma questão de teimosia, perder o respeito que a rapaziada tem por mim, a viagem está mais do que salva, está o caso não carregado, e o Dr. Baspar disse, faz muitíssimo bem, não sei como é que o senhor tem conseguido isso, porque é o único que navio que anda nessas situações, e portanto faz muito bem. E quando os rapazes se preparavam para pôr a rede fora, eu disse, não se pesca mais, vamos embora para Portugal, desmanchem tudo. Perguntaram-me se eu estava tolinho. Não, vamos embora, vocês não querem fazer greve. Ah, mas a gente desistiu. Eu mesmo conheço meus meninos, agora sou o que quero. Pronto, e vamos para Portugal. E foi esse Zé Sérgio, foi o grande obreiro, que evitou a célula comunista a bordo, a célula sindical. Foi ele, não fui eu, não. Isso devo a esse rapaz, por isso mesmo, eu acho que esta história que eu conto acerca da vida dele, ponho uma fotografia que é uma merecida homenagem que eu lhe devo, que eu lhe faço. Obrigado. Bom, agora sim, vamos até finalizar, e só com uma nota que, de facto, o capitão estava tão à frente que já na altura dava a pensar em sushi. Vejam lá. Bom, muito boa noite, um bom fim de semana e voltem sempre. Muito obrigado.